dizem que tudo ainda vai mudar, que os tempos difíceis irão acabar. Eu pego a guitarra e começo a tocar. Dizem que tudo